O tema de hoje é por que falar a verdade. Eu me inspirei, eu vi uns vídeos da doutora Anete Guimarães e eu achei bem interessante, então eu vou procurar abordar aqui com vocês. A gente vai falar de um livro e de um artigo que ela pesquisou e é bem interessante. Então eu vou começar falando do livro. O título do livro é A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade. Quem escreveu esse livro é Dan Ariely. Ele é um psicólogo, ele é um estudioso do comportamento humano. E como foi esse estudo? Esse estudo foi uma pesquisa que ele utilizou 40 mil participantes que são estudantes universitários de várias universidades. E ele teve uma motivação para escrever esse livro, e é todo em cima de uma pesquisa. É muito interessante e, assim, abrange várias áreas. E eu vou aqui abordar, assim, mais essa área pessoal, né? O que diz respeito a nós. Porque ela pode ir para a área política, para a área econômica, mas aí, nós, como a gente está se trabalhando, a gente vai olhar para esse ponto. Então, assim, ó, que atire a primeira pedra quem nunca mentiu ou mente de vez em quando. No entanto, muitos, provavelmente todos nós, nos consideramos honestos e confiáveis. Segundo o autor, nós conseguimos fazer isso porque nós racionalizamos. Ele afirma que todos temos capacidades de nos comportar mal e continuarmos nos achando boas pessoas, e ele chama isso algo como um efeito embuste. Efeito embuste. Embuste significa trapaça, engodo. E eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando eu estou dirigindo numa estrada, geralmente as estradas elas têm um limite de velocidade. E aí, o exemplo desse efeito embuste é o fato da nossa mente ela dizer que não tem problema se a gente ultrapassar um pouco aquele limite da velocidade. Então, o que que acontece? Nós criamos um diálogo interno que vai justificar as nossas ações desonestas. Isso a gente está racionalizando. E a gente faz isso com uma série de coisas. Aí a gente diz assim, afinal, todo mundo faz, foi só um pouco fora das regras, ninguém se machucou e por aí vai. E agora nós vamos fazer um paralelo assim, com o espiritismo. Como tudo isso vem servir para desenvolver uma tese do Livro dos Espíritos, que ela diz assim, o que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Resistir ao mal aqui é não mentir. Aí diz assim, um sábio da antiguidade, Volo, disse, conhece-te a ti mesmo. Então, nós vamos olhar para as nossas mentiras. Dos outros, não, as nossas mentiras. A mentira, como ela começa? Ela começa de uma maneira muito sutil. As pessoas, elas se convencem que se elas não mentirem, elas não terão uma vida feliz e também não terão sucesso. E aí o autor começa fazendo um paralelo entre a quantidade de mentiras que nós vamos acumulando e a nossa infelicidade. Porque a mentira, ela requer, assim, de nós, muita energia. A gente gasta muita energia quando a gente mente. Então, à medida que nós vamos acumulando uma quantidade de mentiras, esse desgaste ele vai atingindo situações alarmantes. Então, mentir não só nos leva a nós não irmos aonde nós gostaríamos de ir, como é muito prejudicial para a nossa saúde física e mental. Por dois motivos. O desgaste orgânico de mantê-la e o desgaste psicológico. Vem um sentimento de culpa, vem o remorso, vem o arrependimento e uma série de outras coisas. E tudo começa assim. A mentira é normal. E muitas pessoas, elas nem se dão conta que elas estão mentindo. Porque aquilo ali já se tornou uma rotina. É tipo assim uma cegueira, né? Ah, todo mundo faz. E a pessoa começa a considerar isso como normal. Só que a soma dessas pequenas mentiras, ela causa prejuízos, escândalos financeiros, dificuldades políticas de todo tipo, né? Ou seja, a aplicação dessa pesquisa, ela é muito vasta. Mas nós aqui vamos focar principalmente no lado pessoal. Nós temos que começar a perceber, olhar para as nossas mentiras. Quantas mentiras eu tenho contado? Como eu comecei a mentir? Como eu comecei a mentir para mim mesmo e como eu estou me prejudicando? E me dar conta como isso faz com que a questão do livro dos espíritos, essa que eu falei, de resistir ao mal, como essa questão ela é importante, porque nos mostra a necessidade de nós sermos sinceros para estar em paz. Então, esse estudo em que nós aceitamos as mentiras como normalidade, ele não se sustenta. E fazendo um paralelo com o espiritismo, vem as obsessões, os transtornos mentais variados, porque o nosso psiquismo, ele não dá conta, ele não consegue elaborar. E aí nós vamos adoecer e nós vamos ter que arcar com as consequências de tudo isso. Então, esse é o enfoque do livro, da pesquisa que esse psicólogo fez. E agora nós vamos falar do artigo. É um artigo também de uma psicóloga, a Anita Kelly, que ela fez um estudo na Universidade de Notre Dame, em Indiana. Ela escreveu um artigo, né? E esse artigo, o título dele é assim: Dizer a Verdade Faz Bem à Saúde. Então, olha que interessante. Deixar de contar pelo menos 3 mentiras por semana ajuda a evitar uma série de sintomas físicos e psíquicos relacionados ao estresse. Será que isso vai funcionar para nós? Vamos ver. Do que trata, então, essa pesquisa? A psicóloga dividiu 110 pessoas com idade de 18 a 72 anos em 2 grupos. O primeiro foi instruído a não mentir. Mesmo aquelas mentiras mais inocentes, tipo assim, dar uma desculpa para faltar um compromisso, etc e tal. E aí, a cada 7 dias, esses voluntários respondiam um questionário e era feita uma avaliação da sua saúde física e mental. e também foram submetidos a teste de detector de mentiras. E aí, o que que mostrou? Mostrou quantas mentiras eles estavam falando por semana. E os resultados mostraram que falar a verdade, 3 mentiras a menos por semana, equivaleram a muito menos reclamações, tensões e melancolia. E repetindo esses resultados, verificou-se uma nítida diferença entre esses dois grupos. Inclusive, aquele grupo de controle que não sabia qual era o questionamento, também relatou melhora na sua, seu bem-estar geral. Ou seja, dizer menos mentiras, menos 3 mentiras por semana, faz uma alteração no seu bem-estar físico e mental. A resposta desse estudo é que ela achou uma correlação. Isso é, cada vez que nós mentimos, há um aumento do nível de estresse. Isso é um fato, isso acontece sempre. Mentir envolve muitas coisas. A glândula suprarrenal, ela secreta um hormônio, o nosso coração acelera, a nossa pressão sanguínea sobe. Essa frequência é um estímulo de alerta, né? A frequência desse estímulo sobrecarrega o nosso organismo e desencadeia uma série de sintomas de estresse. Mentir causa isso. Então, se durante a semana é feito repetidamente, a carga de estresse vai aumentar, e muito. O estresse afeta o sistema imunológico, afeta a nossa resposta anti-inflamatória, o estresse altera o funcionamento das células, também altera o funcionamento de vários organismos nossos. Então, é difícil de associar esses efeitos relatados nesse experimento e correlacionar com outros fatos que já foram descobertos em laboratório, que o estresse afeta o desempenho biológico do homem. E se a mentira causa estresse, diminuir a frequência com que mentimos, com certeza vai melhorar nosso desempenho orgânico. E se a mentira for uma das principais causas do seu estresse, o que é muito comum, porque as pessoas estão mentindo muito para disfarçar uma série de coisas, acreditando que isso vai levar aonde ela quer chegar. E, infelizmente, a pessoa pode até conseguir coisas. Alguns amigos baseados em falsas aparências, um emprego baseado em falso currículo. O problema é como manter tudo isso e como manter a saúde também. Então, nós estamos chegando num momento em que manter as mentiras talvez não valha a pena. Por quê? As coisas estão sendo descobertas. Com a democratização da informação, todos nós temos acesso a cada vez mais fácil de olhar através das mentiras. E isso aumenta muito o estresse. Então, se nós prestarmos atenção às informações do artigo, às informações do livro e outras informações e vivências que nós temos no nosso dia a dia, nós vamos chegar à conclusão que a honestidade é mesmo o melhor remédio e que falar a verdade faz bem à saúde. Comprovadamente, né? E para finalizar, a sinceridade deve ser a característica predominante de todos aqueles que procuram seguir os ensinos do Mestre Jesus. Pois ele mesmo nos ensina em Mateus: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Então aqui nós já temos muitas reflexões e esse desafio da gente falar 3 mentiras a menos por semana.